Seção 12 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Antologia Brasileira, Coletânea em Prosa e Verso de Escritores Nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. Os Tropeiros, de Afonso Arinos. Afonso Arinos, Minas. Afonso Arinos, cujo belo livro de estreia, Pelo Sertão, foi recebido e acolhido pela crítica com francos aplausos, revelou-se, logo à primeira prova, um escritor feito, estilista conhecedor da sua arte, um narrador simples, elegante e correto. Observador e analista, Afonso Arinos descreve com mão de mestre os costumes provincianos e pinta com pulso firme mais de um tipo do sertão. Muitos dos seus primorosos contos foram publicados pela Revista Brasileira, como O Assombramento, Joaquim Mironga, Pedro Barqueiro, etc. O ilustrado escritor é hoje um dos redatores do Comércio de São Paulo, que se publica na capital paulista. Os Tropeiros, do Assombramento. O escampado se anoitecera, e com ele o rancho e a tapera. O rolo de cera, há pouco aceso e pregado ao pé direito do rancho, fazia uma luz fumarenta. Embaixo da tripeça, o fogo estalava ainda. De longe vinham aí morrer as vozes do sapo-cachorro, que latia, lá num brejo afastado, sobre o qual os vagalumes teciam uma trama de luz vacilante. De cá se ouvia o resfolegar da mulada, pastando espalhada pelo campo, e o sincerro da madrinha, badalando compassadamente aos movimentos do animal, sonorizava aquela grande extensão erma. As estrelas, em divina faceirice, furtavam o brilho às miradas dos tropeiros, que, tomados de langor, banzavam, estirados nas caronas, apoiadas as cabeças nos serigotes, com o rosto voltado para o céu. Um dos tocadores, rapagão do Ceará, pegou a tirar uma cantiga. E pouco a pouco, todos aqueles homens errantes, filhos dos pontos mais afastados desta grande pátria, sufocados pelas mesmas saudades, unificados no mesmo sentimento de amor à independência, irmanados nas alegrias e nas dores da vida em comum, responderam em coro, cantando o estribilho. A princípio, timidamente, as vozes meio veladas deixaram entreouvir os suspiros. Mas, animando-se, a solidão foi se enchendo de melodia, foi se povoando de sons dessa música espontânea e simples, tão bárbara e tão livre de regras, onde a alma sertaneja soluça ou geme, campeia vitoriosa ou ruge traiçoeira. Irmã gêmea das vozes das feras, dos roncos da cachoeira, do murmúrio suave do arroio, do gorjeio delicado das aves e do tétrico fragor das tormentas. O idílio ou a luta, o romance ou a tragédia, viveram no relevo extraordinário desses versos mutilados, dessa linguagem brutesca da tropeirada. E enquanto um deles, rufando um sapateado, gracejava com os companheiros, lembrando os perigos da noite nesse ermo, consistório das almas penadas, outro, o Joaquim Pampa, lá das bandas do sul, interrompendo a narração de suas proezas na campanha, quando corria à cola da bagualada, girando as bolas no punho erguido, fez calar os últimos parceiros que ainda acompanhavam nas cantilenas o cearense peitudo, gritando-lhe: "Tchê, povo! Tá chegando a hora!" Último estribilho, deixe estar o jacaré, que a lagoa há de secar, expirou magoado na boca daqueles poucos, amantes resignados, que esperavam um tempo mais feliz, onde os corações duros das morenas ingratas amolecessem para os seus namorados fiéis. Deixa estar o jacaré, que a lagoa há de secar. O tropeiro apaixonado, rapazinho esguio, de olhos pretos e fundos, que contemplava absorto a barra do céu, ao cair da tarde, estava entre estes. E quando emudeceu a voz dos companheiros ao lado, ele concluiu a quadra com estas palavras, ditas em tom de fé profunda, como se evocasse mágoas longo tempo padecidas. Rio Preto há de dar val, té pra cachorro passar. Fim da sessão 12. Gravado por Rogério Maciel.